foi ontem no final do dia, vieram os resultados dos testes dessa pessoa e confirmam, mas a mensagem que deixo também é que haja tranquilidade e calma, nada de criar muita confusão às pessoas, porque isto é uma situação que estamos todos a passar e a mensagem que eu deixo é realmente ter calma, porque é uma pessoa ainda relativamente nova, uma pessoa que ronda os 50 anos e que é uma pessoa saudável, tem a sua vida profissional, eventualmente pode ter sido objeto de contágio nas suas viagens que faz e isso pode ter acontecido. Portanto, tratar-se-á de um camionista, é isso? Sim, é um senhor que, mas anda em transporte nacional. Portanto, e faz percursos dentro do nosso país. Mas é uma pessoa que está em casa, que está tranquila, que está a fazer tratamento, já está a correr bem, está a ser controlado pelo legado de saúde, pelos serviços da saúde, do centro de saúde, a ser acompanhado, assim como a família. E vamos esperar que corra tudo bem e que o senhor recupere rapidamente. Portanto, tem sintomas, mas o estado está controlado, é isso? O seu estado? Sim, começou a fazer um tratamento e a informação que tínhamos é que está tudo a correr bem e que o senhor já está a evoluir muito bem e que está a sentir-se bem. Muito bem. E no concelho há mais algum caso preocupante a esta altura? Há um ou outro caso que está em acompanhamento naquelas de vigilância, que são dois ou três casos, mas nada de especial. E eu, como já disse, o Centro de Saúde e o Delegado de Saúde estão a acompanhar essas situações. E tivemos outras pessoas que fizeram testes e que felizmente eram negativos na semana passada, que também nos preocupavam. E, portanto, vamos esperar que tudo corra da melhor forma. Temos as medidas que temos adotado aqui no concelho, as pessoas estão a respeitar muito bem o seu resguardo estando em casa, as empresas também colaboraram, também têm as empresas fechadas, portanto tem também um reconhecimento de todos, o comércio está tão fechado como sabemos, que também é uma preocupação grande, mas são medidas que têm que ser tomadas e que as pessoas realmente estão a acatar com toda a responsabilidade. E vamos com calma e serenidade, nada de criar confusão. É uma situação que temos que aguardar e que com certeza vai ter um desfecho favorável.